Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa de Portugal. Eu sou Rosemira Silva. Vou estar aqui convosco até ao meio-dia. Com um pequeno atraso aqui hoje, mas pronto, estamos a começar. Vai estar tudo em ordem. Vamos então ficar aqui com muitas vozes e muitas músicas até ao meio-dia, como disse, desta quinta-feira, 30 de julho. Estamos mesmo a chegar ao fim do mês. E então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho. E para quem está de férias já também, penso que sim, que há muita gente que esteja de férias já este fim de semana. Então, boas férias a todos, sejam prudentes, porque o vírus ainda anda por aí e portanto, temos de fazer cuidado sempre. E juntos conseguiremos fazer com que este vírus nos deixe para sempre e para que esteja tudo em ordem e que estejamos todos com saúde. Então, muito bom dia a todos e a todas, e vamos começar o programa hoje com o Rui Veloso, porque o Rui Veloso também faz anos hoje, nasceu a 30 de julho, mas de 1947, portanto faz 63 anos hoje, e vamos aqui recordar um bocadinho o Rui Veloso hoje, porque nasceu no dia do programa. Então vamos começar com ele, e depois vamos ter ainda mais algumas músicas do Rui até ao fim do programa. Então, até já. Thank you. as únicas estrelas. Nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Minha boca, até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio. Quinta-feira, fique connosco porque é sempre assim, todas as manhãs, quinta-feira, aqui com o melhor da música. Para si, então até já. Quando me beijas, o escuro enlouquece. Tu não sentes, nem sabes nada. Não dizes nada, se não estou, ficas calada, se me vou. Não sabes nada de nada. Pouco te importa a quem me dou. Nunca lutaste por quem eu sou. Estava certo e tudo errado. Quando me aqueces, fico nos teus braços. Quando me esqueces, perco os teus passos. Nem tu sentes mesmo nada. Quando tu suspirar, rompo o silêncio. Quando te perdes por momentos, tu não sabes mesmo nada, nada. Não dizes nada se não estou. Ficas calada se me vou. Tu não sabes nada de nada. Pouco te importa a quem me dou. Nunca lutaste por quem eu sou. Estava certo e tu errado. Ficas calada se me vou. Tu não sabes nada de nada. Pouco te importa a quem me dou. Nunca lutaste por quem eu sou. Estava certo. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Sabe tudo o que de nós. Harmonie, la FM en couleur. En couleur. Ay, como elle est belle, belle demais. E eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. Fiquei a saber que uma canção não chega. Há muito mais a fazer, pois quem não cuida perde. Eu não quis ver, pensei que ao serem de seda, todas as canções que escrevi, tu ficarias para sempre. Mas não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, bela demais. E eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. De mim. Fiquei a saber que uma carta não chega. Há muito mais a dizer, pois quem não sente esquece. Acabei por ver que por mais que escreva, há muito mais a viver com quem só te merece. E eu não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E só espero que sejas feliz, já que te levaram para longe, um bater de asas para uma vida melhor, longe da loucura. Só tenho pena, já não saber como vais. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz e que um dia ainda voltes para mim. Pra mim. Se souberes adormecer, confia no olhar, o teu sonho viverás. Entrar no jogo pra perder. 96.2. La FM en couleur. Gosto de ti, cantou a Áurea Souza e a Marisa Liz, e agora vamos ficar com a Isabelinha e o tema Outra Vez, e logo a seguir vamos ouvir uma nova canção, outra canção do Rui Veloso, que faz 2 anos. Muito bom dia. Na vida que me coube, no que tive, tudo igual. A tua mão na minha e tanta coisa que me magoou. Faz parte da vida, me coube, sempre soube agradecer. Antes que acabe, que a luz se apague. Santa San Joanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina. Cantou Porto Sentido, grande bonita canção do Rui Veloso, que faz hoje 63 anos. Já passei aqui uma, começamos o programa hoje, comecei o programa com ele, para recordar aqui um pouco a sua carreira também, não é? Porque já lá vão com 40, mais de 40 anos de carreira, e então ouvimos mais uma canção, este bonito tema que é o Porto Santo, e mais tarde lá para o fim, antes de terminar o programa, ainda vamos ouvir mais uma canção, pelo menos para terminar o programa, talvez. Então, agora vamos continuar, e vamos continuar aqui com a Rua da Saudade, logo a seguir eu volto já também, já a seguir com mais música e mais voz. Então até já. Sim. algibeira. São pescada marmota que não vende na lota, que apodrece no tempo e não cheira. Fatais, muito intelectuais, tal como a fava rica, sabem sempre demais, escrevem para os jornais, canetas molhadas na pica. E a inveja é quanto fica. Como quem está no chá dançante, dois velhos de tenente que comunicam uma intriga, publicando pulinhos vários, dizem mal dos operários. Chegam depois boas maneiras, com anéis e pulseiras e sapatos de salto. São as bichas matreiras que só dizem as neiras. São rapazes pescados do alto. E o que resta é pão de troco. Chegam depois os vagabundos que por falta de fundos não ocupam a mesa. Ai, ai, olhos profundos, outros mundos pagaram com sonho e beleza. Mas o troco é a pobreza. Chegam finalmente os cantores, os que fazem as flores neste mundo de gente. E são os modernos trovadores que adormecem as dores numa dica bem quente. Saudade com o café, na voz de Susana Félix e a Viviane. E agora vamos ficar com o Jamor Eletro, com o tema Foram Cartos, Foram Prosas. Logo a seguir vamos ter o João Pedro Paes e também o Carlos Paião com o Poderlos. Muito bom dia, boa quinta-feira. Dentro dos que tens a

foste embora e alguns por aí ainda me pergunto se tu gostas de mim. Tenho o meu peito aberto, só tu podes fechar. Me encanta com um pão. Roda Arroz cantou. Carlos Paião também já nos deixou aqui há uns anos. E agora vamos ficar com a Ana Moura. Logo a seguir vem a Bruna, Tatiana com o Roy o Osso. E também o Rádio Macau. Então, até já. Vestido negro cingido, cabelo negro comprido e negro chale bordado. Subindo a noite à avenida, quem passa julga a perdida, mulher de vício e pecado. E vai sendo confundida, insultada e perseguida pelo convite costumado. Entra no café cantante, seguida em tom provocante pelos que querem comprá-la. Uma guitarra a trinar, uma sombra devagar avança para o meio da sala. Não adianta nem tentar fingir. Ninguém me contou, eu vi. d'ombre et de lumière. Fait de tristesse et de joie, à l'air libre entre deux terres, rêve au vent, mon cœur va. C'est une voix, une guitare, mon fado, mon fado. Une danse en rouge et noir, mon fado. Là où commence la mer, la musique de mon enfance, un amour dont je suis fier, près de vous, tous ensemble. Fado, cantou Tony Carreira. Peço desculpa pelo pequeno problema que houve aqui um problema de computador, e estávamos a ouvir a Bruna Tatiana com Roio Osso, e então, como cortou esta canção, tive que meter aqui uma canção, meti aqui o Tony Carreira com o meu fado, e agora sim vamos ouvir mais uma vez, desde o princípio, a Bruna Tatiana com o Rei e o Osso, e eu volto já a seguir. Então, até já. Muito bom dia. essa nova Bruna, ninguém mais me abusa. Por isso deixa as chaves na minha mão. Pode chorar mais na rua, fala enquanto arruma. E quando sair, fecha o portão. Despede-te de tudo que eu te dei. E por favor, nem digas a ninguém que eu sou tua ex, que eu fui tua ex. E pode até ser que o corno é sempre o último a saber. Confesso que o meu é. Cantou a Bruna Tatiana e agora vamos ficar com Rádio Macau, A Vida Num Só Dia, e depois vem também logo a seguir os HMB com o Dia D e o Pedro Abrinhosa também com Se Eu Fosse Um Dia O Teu Olhar e a Uagi Joana Moura com Mantadá. Muito bom dia e até já. Os segredos mais secretos. Sou a cor, o olhar e o número fatal. O mar de assaltos céus em cruzadas proibidas. Olhar nos olhos de Deus e esperar. que te vai acontecer. Hoje é o dia D, é o dia que arrombais. A alma de quem não sabe o que é viver. Pois tu não és ninguém, és melhor que ninguém. Não, não, escuta bem, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arrombai a alma de quem, de quem não sabe o que é viver. Hoje é o dia D, o dia que acompanha a alma de quem, de quem não sabe o que é viver. Mas tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ou escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que acompanha. La FM en couleur. Respira e tu perfume de ninguém.

Nem rio, nem sequer ligar à minha fonte de inspiração. Que és tu, e eu tive uma visão. Que por este andar só me vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição, se não passar de hoje. De que serve uma canção, se ninguém sequer ouve. Manto de Água, cantou a Ana Moura e o Agir, e agora vamos ficar com os Chutes e Pontapés e com Amanhã Soberma Submersa, sim, aqui é. E logo a seguir vem já outra vez com mais música. Então até já. manhã submersa com os chutes e pontapés. E agora vamos ficar com os Irmãos Verdade. E logo a seguir vem ouvir o Diogo Pissarra com a Carolina Deslond, com os Anjos. Afinal, os Anjos não falam. E depois vamos ter também o Bolsão seguir também. Então, até já. Muito bom dia, boa quinta-feira. À escuta da Rádio Arconcel, que é sempre assim, todas as manhãs aqui nas ondas da Arconcel, com o melhor das vozes de Paraná. Quando te conheci, fiquei louco por ti, Yolanda. Yolanda, não pude resistir, tentei te seduzir, Yolanda. Voar bem alto até ao céu, dizer ao mundo que sou teu, sonhar contigo com emoção. Yolanda, Yolanda, Yolanda, isto que sonhei. Yolanda, Yolanda, Yolanda, isto o meu querer. Yolanda, Yolanda, Yolanda, tudo que sonhei. Yolanda, Yolanda, Yolanda, tu meu querer. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Au final, un jour, je n'en vois. Nem foi preciso olhar pro céu para te encontrar. No final, sou eu quem vou. Para te poder agarrar. Afinal, anjos não voam. Preciso de ti para sempre, porque quando algo é sincero, encontro o que quero cá dentro. E nem sempre eu acerto, mas perco e acaba por dar certo. Contigo eu sei que estou vivo, porque eu já te tenho por perto. Oh,

ter coisas sem fim e voltar para casa com esta música dentro de mim. Ai, como é bom assim acordar. Um fim de tarde como este aqui para nós, mesmo com outros parece que estamos sós. Mais um café que a noite já aí vem. Gente como tu é o melhor que o mundo tem. Ai, como é bom assim acordar, com o sol na janela e magia no ar. Olhar nos teus olhos e ver coisas sem fim, e voltar para casa com esta música dentro de mim. sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt, oui, bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. Foi o conjunto académico João Paulo com Quadim Adjaro e uma canção em francês, uma canção de 1967. E agora vamos ficar, como estamos no fim do mês, vamos ficar com o fim do mês e os chutes e pontapés, porque estamos a 30 de julho de 2020, hoje é quinta-feira, 30 de julho, estamos, o fim do mês é já amanhã. Então vamos ficar com o fim do mês dos chutes e pontapés e depois eu volto já a seguir com mais música também. Então vamos lá ouvir os chutes e pontapés com o fim do mês, já cá está outra vez e nós sempre a esticar, é como é o que diz esta canção. Então até já. Deixa para depois, não te preocupes, que eu também não. Três e quatro, pedra no sapato, é quarta-feira, a bola na televisão. Não me lembro, não tenho nada para trincar, ninguém em casa, nem uns trocos para comprar. Uma cervejola para ver a bola, pequeno prémio sempre ajuda a aguentar. Já cá está outra vez, e nós sempre a esticar. O fim do mês já cá está outra vez, e nós sempre a esticar. Eu não percebo esta coisa louca, o mês inteiro sempre a esticar. Os meus problemas devem ser leves penas, se comparados com a guerra nuclear. Sereno e confiante, deixo a tristeza para trás. Roubo uma rosa, preparo uma prosa, nunca se sabe do que o perfume é capaz. Bem me lembro, é fim de setembro, e deve andar magia no ar. Sabia bem, outra cervejola, para ver a bola sempre ajuda a aguentar. Já cá está outra vez, e nós sempre a esticar. O fim do mês já cá está outra vez, e nós sempre a esticar. Thank you. E o fim do mês já cá está outra vez cantar os chutes e pontapés com o Tinha na voz. E agora vamos, como estamos então no fim do mês, quer dizer, amanhã é o último do mês, hoje são 30 de julho de 2020 e, portanto, amanhã é o fim do mês e sábado é o 1º de agosto, portanto, muita gente talvez vá de férias e então boas férias a todos, para já, e boas viagens se forem à terra. E não só, tudo cada um sejam prudentes, sobretudo, para ver se a gente consegue eliminar este vírus que anda aqui a nos chatear a cabeça um pouco. Então vamos lá ver se conseguimos. E então, indo de férias, sejam prudentes, como disse, boas férias, boa viagem. E vou-vos aqui dedicar uma canção do Paco Bandeira, que se chama Férias, uma canção dos anos 70 também. E então, se não estou em erro, de 77, normalmente. Então, vamos lá ouvir o Paco Bandeira com as férias e então, mais uma vez, boas férias a todos, se for o caso. Trabalha bem nesta excursão de vida nova. Só fica em terra quem perdeu o pé, com os pés para a cova. E pronto, assim foi as férias com o Paco Bandeira que ouvimos aqui para terminar esta série de músicas que eu tinha aqui selecionado para vós, com o fim do mês e agora com as férias. Então, mais uma vez, boas férias a todos, se for o caso. E agora vamos passar aos fados e vamos aqui ouvir dois fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. Para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o senhor Delfim, um grande abraço. e tudo bem, porque já está a recuperar do seu problema de saúde. E desejo muitos anos de vida, é o meu desejo aqui da minha parte e todos os amigos. Então, para o Augusto Silva também, para o Paulo Arentejano, para o Paulo Jorge Costa, um abraço também. Para todos vós que gostam de fado e não só, então vamos lá ouvir. Hoje vamos aqui ficar com a Aldina Duarte, Andei a ver de ti. E depois vamos ter o Carlos Barra com Não Voltes, um bonito fado também. E então vamos aqui ficar com estes dois fados para vós todos que estão já à escuta, e depois vamos ter aqui muitas dedicatórias até ao meio-dia. Então até já. Toda a parte, na marca dos teus pés, nos areais, mandei uma andorinha procurar-te no silêncio azul das catedrais. Catedrais, chamei pelo teu nome às estrelas e todas o teu nome apediam, até as margaridas mais singelas. Já te conheciam até as margaridas mais singelas, nasceram porque já te conheciam. Quem dera, meu amor, poder cantar-te, juntar na minha voz o que vivi, porque em tudo o que vivo tu és parte, e toda a parte é uma ilusão de ti. Os cravos perdem a cor acesa. Nenhum inverno se avizinha, eu já não sou como era. Cai tanta neve em meu peito. Não pode ser andorinha que volta na primavera ao ninho que deixou feito. Deixou feito. Sabes que não sei mentir. Se hoje só te posso dar um coração em pedaço. Não vês que eu ando a fugir, a fugir de te encontrar novamente nos meus braços. Foi o Carlos Barra que cantou Não Voltes, para todos vós que gostam de fado e não só. E também mais atrás foi a Aldina Duarte que Andei a Ver de Ti, que é o tema deste bonito fado. E agora vamos continuar com mais música, vamos continuar com as dedicadas. E vou aqui dedicar ao Sr. Joaquim Gonçalves para a sua esposa também. Muito bom dia para eles e tudo de bom. Muita saúde, sobretudo. E então, para o Sr. Joaquim, vai ser a Amália Rodrigues com Uma Casa Portuguesa, para a senhora, para ele e para a senhora, sua esposa também. Logo a seguir vamos ter aqui o Blito Campos para o José, para o colega de Portas Abertas ao Sporto aos sábados, que está com um pequeno problema de saúde, mas está a correr tudo bem e está já de volta. Qualquer dia vamos voltar a fazer o programa outra vez, sobretudo depois das férias, com certeza que estaremos cá para vos oferecer tudo cá do desporto em Portugal. E então vai ser o Bolito Campos para o José, e depois vamos ter a Banda Lusa para o Senhor Braga também, que está à escuta. E então para ele também um grande abraço e tudo de bom. E depois eu volto já a seguir também. Então até já. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Leis, mais o sol da primavera. Fartura de caminho e a cortina da janela, o luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chino para ela durar uma existência singela. Não é só amor, pão e vinho, um caldo verde, um verdinho, é como carne de gela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a rosas no jardim. O da madame fome, seu corpinho da nona, quando rebola na pista, sem parar, sem parar. Suas curvas de autoestrada, sua bunda empinada, são um regalo pra vista do mortal, mortal. Seu perfil atrai a multidão, por isso até lhe fiz uma canção. Ela tem tudo bomba, quando baila que zomba, mexe o seu puto bomba, como mais ninguém. Ela tem puto bomba, quando baila que zomba, mulher seu puto bomba, ai só te fica bem. Puto, puto bomba, ela tem puto bomba. Quando se encosta a parede, poderosa, popozuda, sensual. Silhueta com relevo, que até bem que seja cego, tal não é a sua bunda rebolar. Seu semblante é pura tentação, por isso até lhe fiz esta canção. Ela tem tudo bomba, quando baila que zomba, mexe o seu puto bomba, como mais ninguém. Ela tem puto bomba, quando baila que zomba, mulher seu puto bomba, e só te fica bem. Puto bomba, ela tem puto bomba. A fama agora chegou aqui, está por aqui. O de bomba, ela tem o de bomba, mas ela tem o de bomba, ela tem o de bomba, ela tem o de bomba. Quando vai lá em samba, deixa o seu puto bomba, como vai ninguém. Ela tem puto bomba, quando vai lá em samba, mulher deu puto bomba, ai só tu fica bem. Puto bomba, ela tem puto bomba. Puto bomba, ela tem puto bomba. Puto bomba. Good Bomba, cantou Belito Campos, o angolano Belito Campos para o José. E agora vamos ficar com os Vandalusa para o senhor Braga, que está à escuta também. Um abraço para ele, muito bom dia. Mas gostava de te voltar a viver. Talvez tirasse um pouco o sofrimento que eu sinto ao tentar te esquecer. De ti guardo apenas recordações dos momentos mais felizes que passamos, aqueles em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que juramos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E as vezes que me davas tinham muito mais valor que duas mil palavras, mesmo ditas com amor. Yeah, yeah, yeah. Tu foste o meu primeiro amor. Sim. assim. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Demos o nosso primeiro beijo. Fiz a vontade louca de abraçar, seguida pela onda do desejo. E fizemos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao ar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. Primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci. Foi o Bandalusa com o meu primeiro amor para o Sr. Braga, que está à escuta. E maintenant je vais vous faire une petite dédicace en français, parce qu'il y a des gens qui écoutent aussi en français. Alors pour tous les éditeurs français, bonne journée à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, parce que c'est comme ça tous les jours, de meilleur de la musique portugaise ici pour vous et pour tout le monde. Donc je vais dédicacer une chanson en français d'Amalia Rodriguez pour Eliane qui est à l'écoute du côté de Saint-Maurice, près de Montargis. Donc pour elle, une bonne journée aussi, plein de bonnes choses et plein de tout ce qu'il y a de bon. Alors pour elle et pour tous ceux qui sont à l'écoute, pour vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel 96 de FM, ou alors radio-arc-en-ciel.fr pour nous écouter n'importe où dans le monde à travers l'internet. Alors pour vous tous et surtout pour Iliane qui est à l'écoute sur internet, donc je vais dédicacer une chanson d'Amalia Rodriguez. Une belle chanson en français. Alors, bonne journée à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. bien étrange chose. Amalia Rodriguez qui a chanté une très belle chanson en français, car c'est une chanson française, une chanson de Richard Anthony, si vous vous rappelez bien. C'est une chanson des années 60-70 de Richard Anthony, chantée par Amalia Rodriguez, et c'était pour Eliane qui est à l'écoute du côté de Saint-Maurice, près de Montargis. Bonne journée à vous tous qui êtes à l'écoute, vous les éditeurs français qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Car Amalia Rodriguez, ça fait 8 jours qu'elle a fêté, c'était son anniversaire, sa date de naissance, car elle est née le 23 juillet 1920, donc elle a eu 100 ans la semaine dernière, jeudi dernier exactement. Mais malheureusement, elle nous a quittés le 6 octobre de 1999, ça fait déjà 21 ans. Et agora vamos continuar com mais uma dedicatória. Vai ser o Leandro que nos vai interpretar a Lágrima. E esta vou dedicar à senhora Teresa, à dona Teresa, que está à escuta também. Para ela, muito bom dia e tudo que é de bom. E logo a seguir vamos ter o tango da nossa vida, com o Emanuel, para o senhor Luís Gonçalves, para a senhora Esperança, sua esposa, que estão à escuta ali para os lados da Iambal também. Então, para todos vós, muito obrigado por estar aí desse lado à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, e que é sempre assim todas as manhãs de quinta-feira. Então vamos lá ouvir a Lágrima para o senhor para a senhora Teresa, para a dona Teresa que está à escuta. E então, muito bom dia. E para o senhor Luís Gonçalves também, o tango da nossa vida, que é sempre assim aqui. Aqui nesta rádio é só amor. Muitas canções bonitas para vós todos. Então, obrigado mais uma vez por estar aí desse lado à escuta de 96.2 da FM ou então a rádio traço arconcelo.fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Muito bom dia ou muito boa noite com o santo lugar onde se encontra. Dançar tango, encontrar. braços a paixão, foi amor e foi loucura. Deito o sol, deste-me a lua, e a vida minha e tua é um tango de ternura. No tango eu danço, eu amo, eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção do jeito do teu corpo neste tango de paixão. Eu canto, respiro um ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Anos vão passando, muitas luas, muitos sóis, lado a lado viveremos neste tango sempre a dois. Tantos sonhos que inventamos, tantos beijos que trocamos ao som desta melodia. Sempre juntos ficaremos e o tango dançaremos como no primeiro dia. No tango eu danço, eu amo, eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção do jeito do teu corpo neste tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, respiro um ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Foi o tango de amor com o Emanuel para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa, a Sra. Esperança, ali para os lados da Ian Vale. E agora vamos ficar com mais uma dedicatória, e vai ser aqui para a Glória, da parte da Glória, assim aqui é, que vai estar aqui convosco logo à tarde, a partir das 5. E então vamos ficar aqui com o Marco Paulo, com a Anitta, desta vez vai ser a Anitta, para a Glória, que dedica esta canção toda a todos os ouvintes da Rádio Arconciel, para todos os animadores, para todas as pessoas que têm alguns problemas de saúde, tudo de bom para eles. Então, da parte da Glória, que vai estar aqui convosco logo à tarde, a partir das 5 às 7, com muita música também para vos oferecer. Então, vamos lá ouvir o Marco Paulo com a Anitta, e depois vamos ter a Raquel Tavares com a Cavalgada, uma canção do Roberto Carlos também. Então fique bem, fique connosco, até já. Verdade, ilusão, primavera, canção, Anitta. Quando fala de si, mal ou bem, é linda de blue jeans e blusão de satim, Anitta. Doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Tanto aprendeu nos livros que já leu, e até na própria vida. Faz amizades, não escolhe idades, mas anda sempre só. Polo jeans e blusão de cetim. Anitta, Anitta, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. A gente tem de olhar, Anitta, Anitta, dá gosto ver, sorriso a condizer também. De copo na mão, com sumo de limão, Anitta, Anitta, ali no bar, nem quero acreditar que espera por alguém. Anitta, Anitta, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Atrevida, vou-me agarrar aos seus cabelos para não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço, depois de toda a cavalgada, vou-me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante está. Bem, a cavalgada com a Raquel Tavares e agora vou chegar com a Maria da Fé e a Senhora do Tejo e depois vamos terminar o programa com o Rui Veloso, que faz 2 anos. Muito bom dia. Cantou Senhora do Tejo, grande voz, grande fadista. E agora vamos terminar o programa com o Rui Veloso. Rui Veloso, que faz 2 anos, que nasceu a 30 de julho de 1947, faz hoje 63 anos. A semana passada foi a Amália Rodrigues, também na quinta-feira da semana passada foi a Amália Rodrigues, que fazia 100 anos. Porque nasceu a 23 de julho de 1920 e hoje foi o Rui Veloso. Já ouvimos 2 canções e hoje vamos aqui terminar. Mas vamos aqui ouvir mais uma canção do Rui Veloso, um grande êxito do Rui Veloso, que foi um dos primeiros êxitos do Rui Veloso, quando tinha 23 anos. Que é o Chico Fininho, que toda a gente se recorda deste. Que foi ele que lançou o rock, como chamavam na altura, Rui Veloso, o pai do rock português. E então vamos ouvir esta bonita canção do Chico Fininho com o Rui Veloso, porque nasceu em Lisboa, mas ao fim de 3 meses. Foi viver para o Porto com os pais, porque o pai foi eleito presidente da Câmara do Porto E então foi a partir de 3 meses, viveu toda a vida no Porto. Agora vive mais em Lisboa também, mas era, na altura foi assim. Então vamos lá ouvir o Chico Fininho para terminar este programa e para recordar aqui o Rui Veloso, que faz hoje anos, 63 anos. Então vamos lá ouvir esta bonita canção do Rui Veloso. Chico Fininho, para terminar este programa de hoje, estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes queria-vos aqui recordar aqui um pequeno anúncio que tenho aqui para fazer, e que é para a Philanthropie Alberto Coelho, recherche personne polyvalente pour effectuer tous travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, placo, avec permis de conduire. Poste libre de suite, contactez-le au 06 75 60 59 65. E então a empresa Alberto Coelho procura empregados polivalentes para todo tipo de trabalhos de construção civil, com carta de condução, claro, e com entrada imediata, contactar o 06 75 60 59 65, para quem está interessado. É só ligar, porque a empresa Humberto Coelho precisa de empregados. Então vamos terminar o programa, como disse, com o Rui Veloso. Já terminamos aqui com o Rui Veloso, e então agora quero desejar um bom fim de semana, uma boa quinta-feira para todos vós que estão neste fim de mês, que vão de férias. Então sejam prudentes, indo de férias, façam cuidado pela estrada, que nunca se sabe, é sempre assim. E então, e prudentes, sejam prudentes, porque ainda o vírus ainda anda por aí. E quero-vos então desejar uma boa quinta-feira, o fim de semana está aí já a chegar. E tudo de bom para vós. Eu voltarei para a semana com mais música, mais fatos, mais dedicações, mais dedicatórias, tudo que há de bom da nossa música. Até lá. Um grande abraço a todos, sejam felizes mais uma vez e muito bom dia. Boa quinta-feira, até para a semana. Bom dia. Carvalho. Os donativos para a Bebé Matilde estão a ser investigados. A Procuradoria-Geral da República confirma à Antena 1 a investigação à gestão dos donativos feitos no ano passado para o tratamento da Bebé, que nasceu com uma doença rara grave, potencialmente fatal. Os pais da Bebé Matilde receberam mais de 2 milhões e 500 mil euros para conseguirem comprar o medicamento, o remédio mais caro do mundo, mas o Estado acabou por garantir todos os custos do tratamento. Os pais defendem que os donativos pertencem à criança e garantem que tudo é transparente, mas não revelam o saldo atual da conta solidária. O surto de Covid na aldeia de Póvoa de São Miguel, em Moura, sobe para 31 casos. A detecção de 3 novos casos deu-se com os testes realizados anteontem. Agora, com as infecções na aldeia da Póvoa de São Miguel, na Amareleja e em Moura, existem 47 casos ativos de Covid no concelho de Moura, no distrito de Beja. Está encerrada uma empresa têxtil em Famalicão, depois de serem detectados casos de Covid. Até ao momento há 10 casos positivos, assintomáticos. Ainda se aguardam resultados aos outros trabalhadores. A presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho das Cambas, em Vila Nova de Famalicão, refere que ainda aguardam notificação oficial das autoridades de saúde. A fábrica fechou por iniciativa do empresário, que pagou os testes a todos os funcionários, como adiantou à RTP a presidente da Junta de Freguesia, Judite Costa. Tudo o que se sabe, não é nada, os números não são nada oficiais, são os números que a entidade empregadora teve a amabilidade de partilhar connosco. E eles próprios custearam os testes, foram feitos os testes aos 25 funcionários, custeados pela empresa e foram imediatamente colocados em quarentena, portanto estão todos em casa e a empresa está encerrada desde sexta-feira à noite. Em princípio, as informações que temos por parte do empresário é que ele vai reavaliar a situação. Em princípio, estará para reabrir no dia 10, mas ele vai ver o